te amo tanto que a forma nem mesmo sei explicar direito. De ti pra mim, de mim pra ti, eu sei que é perfeito. Não se compara jamais com outra mulher. Amor não é só sexo e sim pro que der e vier. Nunca me abandonou, nem mesmo nas horas difíceis. Desde o começo de tudo me deu abrigo. É isso, amor verdadeiro, meu verdadeiro amor. Abençoado por Deus e o Salvador, Jesus, o homem que transforma muitas vidas. Pra ti faço um pedido, dá pra nós muitos anos de vida, pra que eu possa retribuir o que ela fez por mim. Porque tudo que eu aprendi devo pra ti, mulher. Guerreira, guerreira em forma de mulher, que jamais se entregou, lutou e se apegou à fé. Te amo como eu te amo, minha princesa, ou melhor, minha rainha das maiores da nobreza. Alteza do meu império, da minha vida. Se alguém mexer com ti, confesso que mexeu com minha ferida. Se vocês acham que eu falo de alguma mina, se enganaram, falo de minha mãe, maior tesouro da minha vida. Amor verdadeiro, meu verdadeiro amor. Você é algo assim, é tudo pra mim, é mais que esperava. Amor verdadeiro, meu verdadeiro amor.